A Rádio Nacional está com você sempre, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você pode acompanhar nossa programação pela internet. Acesse www.ebc.com.br e sintonize a Rádio Nacional do Rio de Janeiro ao vivo. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, muito bom dia. O Tema Livre está entrando no ar agora. Hoje nós vamos tratar de uma questão que é também recorrente na nossa pauta. Sempre nós estamos tratando de segurança. Estamos tratando de segurança pública, de UPP, de manifestações de rua, dessas coisas todas, e hoje um desdobramento disso. Nós tivemos no começo do mês a substituição do comandante-geral da Polícia Militar. Saiu o ex-comandante-coronel Eri Ribeiro, que deu uma anistia geral a policiais que haviam cometido infrações e tal, e aí, por causa disso, também por causa da pressão da opinião pública e a pressão das ruas, foi substituído pelo coronel José Luiz Castro Menezes, que já assumiu investigado por usurpação da função pública pelo Ministério Público. Agora, isso já é outra história. O que nós vamos tratar é do desempenho do coronel José Luiz Castro Menezes, que está chegando e já tomando providências que são consideradas polêmicas. Ele vem como o cobertor curto, ele cobre a cabeça e descobre os pés. Ele puxou para a capital, que é a área hoje mais sensível no estado, um contingente maior de policiais, e com isso desguarneceu uma parte do interior ou do entorno do Rio de Janeiro. Nós temos aqui para tratar dessa questão específica e também da questão da segurança de maneira geral. Luiz Paulino Moreira Leite, que é empresário e presidente da Associação Comercial de Niterói, e também o professor e pesquisador do Laboratório de Análise da Violência da UERJ, Dorian Borges. Muito bom dia. Eu vou começar com o Luiz Paulino Moreira Leite, que vem lá de Niterói. Pode nos dizer qual é o impacto que essa providência inicial, inaugural, do comandante da Polícia Militar, Zé Luiz Castro Menezes, causou em Niterói, ou vem causando em Niterói? Bom dia, Golo. Bom dia, ouvintes do programa Tema Livre. Naturalmente que nós, moradores da cidade de Niterói e empresários na cidade de Niterói, já estamos, vamos dizer assim, bastante preocupados com as coisas que vêm acontecendo na Polícia Militar. Essa troca de comando no Rio, ela, para nós, não é novidade, porque o 12º Batalhão tem tido trocas constantes que levam esse suspense, né, essa preocupação para todos nós, porque cada mudança dessa vem um novo tipo de dirigente, vem um novo tipo de comando. E no caso de Niterói, por exemplo, quando o militar que não tem identidade com a cidade, normalmente ele vem do interior ou vem do Rio de Janeiro, e lá chegando, quando ele começa a conhecer realmente a cidade, começa a saber de onde estão os problemas, ele é trocado porque vem um pedido político de algum deputado, enfim, de alguma autoridade política, querendo colocar lá o seu afilhado. Então, realmente, a Polícia Militar está precisando passar por uma séria reestruturação, uma modernização. Quer dizer, ser preparada talvez até fora do país, quer dizer, trazer de lá de fora, né, em países ou cidades onde as polícias são competentes, são profissionais, e trazer esses ensinamentos para cá, porque a Polícia Militar, até o dia de hoje e de longa data para cá, ela nos traz uma insegurança, ela nos deixa muito preocupados, porque realmente, lá em Niterói, particularmente, não existe segurança nenhuma. Pois é, Niterói é sempre uma área que é periférica do Rio de Janeiro, embora tenha sido capital do antigo estado do Rio de Janeiro. Era uma cidade, Niterói é uma cidade importante no contexto do Rio de Janeiro, mas sempre é tratada como um apêndice, é o outro lado da ponte, é essa coisa. E isso provoca, causa na cidade um tratamento diferenciado pelas autoridades estaduais. Por isso a gente está falando aqui com o foco central em Niterói nesse começo de conversa, porque é primeira vítima dessa nova política da Polícia Militar é a cidade vizinha, que é uma cidade onde as pessoas atravessam a ponte e vêm de barca todo dia para cá, né? Como é que é essa realidade? Foi alterada alguma coisa? Então o senhor está sentindo isso, não? Golo, foi muito interessante a sua colocação em recordar de Niterói capital. No tema segurança, Niterói, em 1975, foi quando foi feita a fusão do estado da Guanabara com o estado do Rio, ela perdeu o status de capital. Naquela época, a Polícia Militar, quer dizer, além do 12º Batalhão, nós tínhamos o Batalhão de Cavalaria, o batalhão de polícia motorizada, o batalhão de cães, quer dizer, todos esses segmentos da polícia que existiam em Niterói sumiram de lá. Para onde foram, não sei. E nós tínhamos naquela época quase 3 mil homens no 12º Batalhão e não tínhamos Maricá, né? Sobre a guarda do 12º Batalhão, quer dizer, Niterói assumiu o 12º, assumiu Maricá, e vem perdendo o seu contingente, que hoje não chegam a 600 homens. E a cidade dobrou de tamanho. Então, esse é o grande problema da cidade de Niterói. Isso aumenta a criminalidade. Aumenta porque Niterói é uma cidade de classe média, média baixa, média alta. Niterói não tem, digamos assim, nem subúrbio. O subúrbio de Niterói já está em outro, né? No município de São Gonçalo, Itaboraí. Então, é uma cidade que tem um poder aquisitivo que, naturalmente, o bandido sabe que qualquer, né, qualquer ato dele vai resultar num bom dinheiro no bolso. Quer dizer, Niterói é uma cidade bem homogênea em termos de estrato social, né? Justamente. Então, isso faz com que o assaltante, né, o criminoso, seja ele, né, em função do crack, em função do dinheiro para sustentar aí os sistemas, né, criminosos, Niterói dá um resultado bom para o bandido, né? Então, quer dizer, o que vem acontecendo é que a cidade não tem um prédio que não tenha um grade de 3 metros, não tem uma casa que não tenha grades altas. Quer dizer, nós não saímos de casa à noite com medo. Isso é uma verdade, né? A minha esposa já foi assaltada em 2 anos, 2 vezes, né? Quer dizer, uma na saída de banco, outra fazendo compras, quer dizer, e colocaram ela dentro do carro, rodaram, descontaram. Então, quer dizer, amigos nossos estão sendo assassinados, eu tenho vários amigos que já foram assassinados. Aliás, o senhor estava me contando uma história que eu achei exemplar dessa coisa aí, daquele caso que o senhor testemunhou. Como é que foi? Queria que o senhor contasse aos nossos ouvintes aí, aquele da Polícia Militar passando, que o senhor chamou a atenção. Não, isso eu tinha deixado meu carro no estacionamento, escutei um tiro, né, que a gente sabe. E fui caminhando até para curiosidade, quando vi uma moto pegando um garupa com uma bolsa, né? E era o assaltante que tinha atirado numa pessoa que levava uma mala. E essa pessoa caiu e realmente veio a falecer ali. E em seguida do ocorrido, vinha passando um carro da PM, eu fiz sinal, ele deu uma meia parada, eu digo, olha, o cidadão alvejado ali. Ele disse, não, nós estamos no outro... ocorrência. Não sei o que, que ele falou. Ele falou no outro e bum, e foi embora. E foi em outra. Foi em outra. Sério. Quer dizer, então você não tem... Quanto tempo tem isso? Isso tem uns 4 anos, mais ou menos, 5 anos. Quer dizer que, né, já é uma situação... Não, mas eu já perdi... são inúmeros, né, amigos, conhecidos, que por Niterói, vamos dizer assim, a retrospectiva na área de segurança, né, em termos de assaltos, de crimes, enfim, tem assustado bastante a gente, né? Então, quer dizer, nós não temos realmente nenhum prestígio, por quê? Político, né? Por quê? Porque é uma cidade que não tem muito voto, certo? Diferente de você pegar Nova Iguaçu, ou você pegar aqui a região sul do Rio de Janeiro, muito mais, Niterói tem quase 500 mil habitantes, não passou disso ainda. Então, eleitores são 300 e poucos mil. E é um eleitorado muito, sabe o que quer, esclarecido. Então, quer dizer, naturalmente os políticos da capital não encontram lá aquele respaldo, né, dar um saco de leite, um saco de cimento. Então, é um eleitor esclarecido, então a Niterói deixou de ser, né, olhada com bons olhos pelos nossos dirigentes daqui do estado, né? O governador, os nossos deputados aqui, porque Niterói consegue fazer um ou dois deputados, muito, porque o interior do estado é mais forte e a capital fortíssima. Então, né? Então o prestígio é zero. Zero. É muita conversa fiada. Agora mesmo trocaram o comandante do 12º Batalhão com um colega nosso, empresário, comerciante, jornalista, né? Que estava afastado da profissão, mas trabalhava na, né? Na Rádio Fluminense, lançou a Rádio Maldita, aquela época de jovens. Esse rapaz, na porta da sua loja, foi assassinado porque ele se revoltou em função de que na semana passada já tinha sido assaltado. Ele disse, outra vez, pô, não, agora não. Aí o cara agora não, pum. Então, quer dizer, isso fez um movimento muito forte do comércio, né, se levantar, a Associação Comercial, o Clube de Diretores Logistas, o Sindicato Logista, a própria Firjan, né, que tem uma subsede em Niterói. Fizemos um movimento para mostrar às nossas autoridades que a coisa está muito feia, né? E por sorte, foi um ex-jornalista, então os seus colegas também foram para os órgãos de imprensa e movimentaram bastante. Então trocaram o comandante do 12º Batalhão, né, para dar uma satisfação à cidade. Nós não queremos satisfação, nós queremos ação. É, pelo que o senhor está falando aqui, o que o senhor acabou de expor aí, dois fenômenos eu acho que são fundamentais. O primeiro fenômeno é o crescimento de Niterói para a expansão de Niterói para a área limítrofe, a área em entorno, né, que já chega a Maricá, já está pegando sem um aumento do contingente policial, e o fato político principal, que é a perda do status de capital estadual em 1975, quando houve a fusão com o antigo estado da Guanabara. Eu gostaria de chamar a participação do professor Dorian Borges Melo, que é Borges Melo ou Melo Borges? É Borges Melo, mas trabalha... O professor Dorian Borges, que é estudioso, é da academia, é do Laboratório de Análise da Violência da Universidade do Rio de Janeiro, porque subjacente a essa questão da segurança pública, há uma discussão que é cada dia mais intensa e mais acirrada sobre a desmilitarização da nossa polícia ostensiva, que é a polícia militar. Nós temos hoje, e por coincidência, ontem nós tivemos um confronto entre as duas polícias, a polícia militar e a polícia civil, à frente de uma delegacia aqui no Catete, por causa de manifestação de professores e outros manifestantes que estavam na rua, e acabaram as polícias se envolvendo num conflito entre elas, a PM jogando bomba de gás lacrimogêneo dentro da delegacia. Uma situação estranha. Essa questão leva ao questionamento do modelo de segurança pública que está implantado no Rio de Janeiro, no Brasil de maneira geral, e o que nós podemos fazer, ou como é que nós vamos fazer uma atualização desse modelo para que ele seja compatível com o tempo que nós vivemos no mundo. Bom dia, Luiz Augusto. Bom dia, Luiz Paulino. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui nesse programa, tema livre, discutindo um tema que é tão relevante, né, e tão atual, infelizmente tão atual, né? E essa questão que você levantou, Luiz Augusto, acho que é uma discussão longa e que, infelizmente, eu não tenho esperança de que a gente vai terminar num breve curto de tempo, né? Eu acho que a gente ainda vai discutir isso muito tempo, infelizmente. Agora, enfim, qual é a minha opinião a respeito dessa questão? Eu acho que a gente precisa mudar muito a segurança pública no Brasil, a começar pela questão de pensar a segurança pública enquanto uma questão de polícia, né? Segurança pública vai além da instituição policial, né? E dentro da eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da segurança pública, além da questão policial, mas eu vou iniciar sobre esse ponto, tá? Sobre essa perspectiva, né? Que acho que é um pouco do que você apontou, né? Que é a questão da militarização, né? Nós temos uma polícia extremamente militarizada, eu acho que que, na verdade, esse perfil, né, de militarização da polícia, da nossa polícia, tá vinculada ao histórico dela, né? Na verdade, por exemplo, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, na verdade, a nossa antiga guarda do Império, né? Guarda da corte. Então, tem todo um histórico, tem toda uma herança, né? Tem toda uma cultura, né? Tem toda uma acumulação cultural, histórica, que faz com que essa polícia, né, ela tenha toda uma estrutura e organização militarizada, né? Um ranço militarizado, né? E eu acho que isso precisa ser destruído, desmistificado dentro da própria instituição. Isso é uma coisa que realmente é um trabalho longo, que precisa de... que tem que ser feito dentro da própria instituição. Acho que precisa ser feito dentro da instituição e fora da instituição. Eu acho que é uma coisa que nós, enquanto cidadãos, acho que a gente precisa buscar isso, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter noção disso. Acho que é importante as manifestações que têm acontecido. Acho que a ideia das pessoas terem noção da importância desse tipo de polícia, que polícia nós queremos, né? Ou algo nesse sentido, né? De uma polícia menos militarizada, né? Eu acho que isso é importante que as pessoas queiram, isso já é um passo, né? Enquanto sociedade, isso é um ponto importante, né? Isso já, eu acho que isso é um passo, né? Mas também temos que levar em consideração que, por exemplo, no caso, nós temos duas polícias, né? Também temos a Polícia Civil. A Polícia Civil também não é um exemplo de polícia ainda, por exemplo, no Rio de Janeiro. Temos vários problemas dentro da Polícia Civil, né? Então, o que a gente precisa é realmente estruturar o funcionamento de polícia no sentido estratégico, no sentido de como essa polícia deve funcionar, considerando um planejamento ostensivo, considerando um planejamento de investigação, considerando todos os seus objetivos enquanto ideia de policiamento, realmente, sem pensar nessa ideia de estrutura, que seja estrutura que, enfim, militar, né? Que acho que esse ranço, o que a gente tem vivenciado hoje, infelizmente, né? Eu vou falar de uma forma muito grosseira, mas nos relembra, né? Fatos da ditadura, né? Eu acho que os exemplos que a gente tem vivenciado de manifestações, né, e as reações às manifestações nos relembram muito algumas situações de 40 anos, de 50 anos atrás. Né? Na verdade, o que o senhor está falando aí, professor, é que essa estrutura policial que foi montada ainda no tempo do Brasil... vice-reinado, né? Ainda, né? Quando Dom João VI veio para cá, que foi criada essa polícia para proteger quem vinha com ele para cá, quer dizer, não foi uma polícia criada para dar segurança à população. Né? Ela foi uma polícia criada para... Até já falaram aqui no programa que o próprio símbolo da PM mostra bem que ela veio para cuidar da produção, veio para cuidar da propriedade, não para cuidar da população em si. Não veio para dar segurança à população. Agora, outra questão é que a desmilitarização, as pessoas têm dito aqui no programa que ela pode sim acontecer e em curto prazo. A professora Elizabeth Susequinde, que foi inclusive secretária nacional lá em Brasília, secretária nacional de Justiça, ela disse isso com muita tranquilidade. Ela disse, olha, é possível sim, é preciso que você faça, como foi nós saímos da ditadura para a democracia, você faz um processo de transição, mas você faz, e num prazo, estabelece o prazo para fazer isso aí, tem que cumprir. Tem que ser feito assim, porque senão até hoje a Europa estaria vivendo ainda dos resquícios da Segunda Guerra Mundial. Agora, existe essa compreensão, Luiz Paulino, dessa compreensão por parte do empresário, você que está lá em Niterói, você que convive com o pessoal lá de Niterói, que é o polo econômico de Niterói. Existe a compreensão de que é preciso fazer uma mudança visceral, uma mudança conceitual, ou as pessoas acham que se aumentar o contingente aqui do 12º BPM vai melhorar, vai resolver, ou como é que é essa situação? Golo, não só como empresário local, mas eu sou morador da cidade, eu tenho família, né? Tenho meus familiares, tenho os meus amigos, tenho as pessoas que convivem comigo, meus funcionários, e que realmente uma pessoa, né, normal fica preocupada quando vê, né, esse seu grupo de relacionamento correndo perigo. Seja alguém intimamente ligado a você, a sua mulher, um filho seu, né? Mas como também um amigo que você preza e gosta, um funcionário. Porque realmente, eu estou falando de Niterói agora, Niterói realmente não tem nenhuma garantia de segurança. Absolutamente zero. Né? Então, quando a gente fala, né, como o Dorian colocou aqui, né, nós temos que ter uma nova polícia. Isso tirando das duas o que foi de bom e o resto, né? Quer dizer, uma deixa lá, não sei, eu estou dando o meu palpite investigativa lá, a outra para tomar conta do patrimônio público, né, do estadual, entendeu? E nós temos uma coisa moderna que pode ser copiada lá fora. Né? Não precisamos estar inventando nada. Você ou traz gente de lá para passar para nós esse ensinamento, ou vamos lá buscar. Porque nós temos que ter uma polícia realmente moderna, atualizada. Né? Uma polícia equipada, né? Seja uma farda segura, né? Ou um policial também, vamos dizer assim, com um aspecto de polícia e não um barrigudo, como eu vi ontem no centro de Niterói, ele vai correr atrás de quem? Certo? Quer dizer, então você chega no Paraná, que eu tenho lá um empreendimento lá, a polícia de lá é toda de gente sarada, seja os homens, as mulheres, aliás, vocação na polícia militar é fundamental, porque hoje estão admitindo policiais para dar emprego. O cidadão tá desempregado, vai para a polícia militar. A vocação é zero. Certo? Quer dizer, na polícia civil você ainda sente, em função do curso que você faz de polícia, enfim, das provas e tal, que alguma coisa de vocação tem. O cara é louco para pegar um ladrão, ele é louco para pegar um bandido, entendeu? Mas o PM não, o PM hoje ele é o primeiro a se esconder. Se tiver confusão, ele só vai empurrado, tá certo? E não tem preparo nenhum. Você vê que nessas atividades aí que nós estamos passando aí de as revoltas populares, eles estão cometendo, coitados, né? Estão cometendo barbaridades, tá certo? Quer dizer, ali naquele meio ali, pode ter até um parente dele que está revoltado, pode ter um amigo dele, mas ele não sabe o que fazer, ele não está preparado para isso. Cega, justamente, né? Então, chega lá fora, ou aqui mesmo dentro do nosso país, né? Como eu estou citando no Paraná, né? Tem lá os seus problemas de polícia e tal, interna, né? Mas 90% dos casos são resolvidos, certo? É uma polícia que em tempo de sequestro é 100% de aproveitamento. O segmento de antissequestro dele. Quer dizer, então você tendo um policial bem fardado, protegido, ele enfrenta a situação, porque ele sabe que o colete dele ou o capacete vai aguentar. Né? Você tendo um armamento próprio, não é para matar ninguém, mas pelo menos para ele se defender e impor respeito, né? Para assustar. Quer dizer, você, as viaturas nossas agora melhoraram um pouco aí em função desse aluguel, mas as viaturas no Paraná, vou citar Paraná porque é um exemplo para mim, né? Os carros são Renault Fluence ou Renault Duster, e as caminhonetes são Nissan dupla, cabine dupla, e agora a Amarok da Volkswagen, carro de rico. Mas por quê? Para o policial ser valorizado, ele saber que está dirigindo de luva, entendeu? Ele se sente bem, né, com o equipamento que ele tem. Quer dizer, outra coisa, as estratégias, né, como, né, o Dorian colocou aqui, tem que ter estratégia. Por isso é que não tem estratégia, nem técnico de futebol que não tem estratégia não ganha jogo. Certo? Tá aqui o Cláudio Coutinho, nunca jogou futebol, mas ele inventou o ponto futuro, o overlap. São táticas e estratégicas. Por isso que tem a tática, o bandido cai na rede. Ele não precisa correr atrás, ele põe uma armadilha, tá certo? Quer dizer, e eu disse a você, quer dizer, tem que ter uma mudança conceitual, uma mudança total. E por quê? Porque realmente a população a cada dia cresce, o poder aquisitivo tem aumentado no país e a bandidagem, porra, está crescendo assustadoramente, porque é um grande negócio hoje ser bandido. Uma outra coisa que eu, completando um pouco o que o Paulino falou, eu acho que além da coisa da tecnologia, né, dos policiais sarados, né, eu gostei dessa questão levantada pelo Paulino, eu acho que uma coisa que é muito importante, que precisa ser considerada e que muitas vezes é esquecida, é a questão da confiança nos policiais. As instituições policiais, elas precisam trabalhar essa questão. É uma coisa que é esquecida, quer dizer, muitas vezes é lembrada, mas não é considerada, né? A população precisa confiar na polícia. A literatura internacional, na verdade, levanta isso o tempo todo, né? As comunidades que confiam, ou as vizinhanças, né? Parafraseando a literatura internacional, as comunidades ou vizinhanças que confiam na polícia tendem nessas localidades, a criminalidade tende a ser menor. Por quê? Porque essas comunidades, elas tendem a procurar mais a polícia, tendem a desenvolver mais projetos com a polícia, e com isso, e a polícia, por sua vez, tende a estar mais presente nessas comunidades, e por consequência, a criminalidade ou os potenciais agressores criminosos, né, tendem a desenvolver menos ações nessas localidades, né? Então, é muito importante que essas instituições policiais, e aí eu, na verdade, eu amplio, como eu falei, eu acho que quando a gente fala de segurança pública, a gente tem que ampliar esse conceito de segurança pública, não só para a polícia, né? Mas as instituições de segurança pública precisam pensar na ideia da confiança desses atores, né? A população precisa confiar nesses atores de segurança pública, né? Eu acho que isso é muito importante para que para que exista uma relação entre a população, o cidadão e esses atores, né? E à medida que isso aconteça, vai funcionar muito mais, as políticas vão funcionar mais, vai existir mais maior relação mais segurança, prevenção da violência, enfim, muitas coisas podem acontecer. O que vocês dois falaram agora é que é o que nós temos repetido aqui no programa, os convidados têm dito aqui. Primeiro que a polícia precisa ser profissional. Então, primeira coisa, a polícia ser profissional, ela tem que ser desmilitarizada, absolutamente desmilitarizada, para ela não ser aquela hierarquia militar e aquele regimento interno, aquela coisa corporativa militar que não atende à cidadania. Primeiro. Segundo, ela tem que ser uma polícia profissional no sentido de ser bem remunerada, ser bem equipada e de ter técnicas policiais. Não é pau de arara em delegacia que resolve, nem porrada nos cantos, nos becos, como a gente vê hoje a PM fazer e a Polícia Civil. A Polícia Civil, com caráter mais de polícia judiciária, ela pode ter, por exemplo, uma perícia técnica independente, uma perícia técnica que realmente apure com as circunstâncias em que aconteceram os delitos, os crimes e tal, e que leve aos culpados, aos responsáveis, sem qualquer corporativismo, sem qualquer interferência nisso aí. Isso é um aspecto que vocês, quando falam da confiança da população, a população será a confiança na medida em que tiver isso. A hora que ela tiver isso, ela vai confiar na polícia. A hora que ela vir realmente o preso... Esse conceito de bandido também já é um conceito que está sendo questionado. Por que é bandido, né? Nós temos o criminoso, né? O bandido parece que o cara nasceu bandido, vai ser bandido. Nós temos uma pessoa que comete crime, não é necessariamente bandido, comete crime, né? Sim, Dorian. Dentro dessa mesma perspectiva que você está falando, na investigação, na perícia, né? Um dos grandes problemas na investigação, por exemplo, dos homicídios, é a questão da lei do silêncio, né? As pessoas não querem testemunhar, mas por que elas não querem testemunhar? Porque elas não confiam na polícia e elas têm medo de testemunhar e, na verdade, verdade, se envolverem com a polícia e correrem algum tipo de risco, né? Então, nós temos um programa de proteção à testemunha que não protege a testemunha. Mas por que elas não confiam e não protegem, elas têm esse receio? Porque elas não confiam na polícia. Então, eu acho que se houvesse uma política ou um programa, né? Uma tentativa de fazer com que a população confiasse de fato na polícia, né? Eu acho que as pessoas poderiam testemunhar. Se houvesse essa discussão de proteção à testemunha, acho que isso também é um tema importantíssimo, né? Importantíssimo. Agora, isso aí, nesse aspecto, Doriano, que você falou aí, as pessoas não confiam na polícia. O programa de proteção a testemunhas não é uma questão policial, ele é uma questão de Estado. Sim. Se você quer realmente proteger a testemunha, você tem que dar condições a que o executor dessa proteção proteja. Uhum. Se você não dá as condições, como você falou antes, Paulino, se você não dá as condições à polícia para ela trabalhar, se os carros não têm condição, se ela não tem comunicação, em resumo, se você não tem um ambiente para você fazer o mínimo, como é que você vai conseguir fazer o mais adiante? O segundo passo, que é proteger a testemunha. Se você não consegue dar proteção ao cidadão comum, como é que você vai, o anônimo, como é que você vai proteger o identificado que é vítima de ameaça? Bom, eu vou entrar um pouquinho, porque passou uma coisa por nós aqui, dita pelo Doriângulo, que realmente chama-se confiança. Confiar, né? No momento que você não confia, sim, não estou falando só de polícia, né? Tudo. No momento que você não confia, acabou, certo? Porque essa palavra desconfiar não existe. Ou confia ou não confia, certo? Quer dizer, geram dúvidas, você fica inseguro. Então, o que está acontecendo com a polícia? Qualquer polícia. Eu duvido, né, que alguém de um certo nível em Niterói vá à polícia para fazer uma denúncia, registrar uma ocorrência, não vai, porque os problemas serão bem maiores do que o próprio, né, o próprio crime é cometido. Por quê? Porque realmente você não confia. Às vezes você pensa que o policial pode estar macomunado com o bandido, porque isso existe nos cinemas, né, os filmes americanos, não é só aqui. Tem delegado que vai e chama os bandidos para acompanhar. Naquela área ali, ele não vai fazer vista grossa, né? Você tem comandantes de polícia, seja aqui no estado ou dentro do país, né, que tem realmente ligação com o crime. Isso está provado. Então, quer dizer, é preciso que isso seja minoria dentro de uma polícia, como dentro de qualquer segmento. Você tem um advogado problemático, bandido, você tem um empresário também safado, bandido, mas não é isso, tem que ser minoria. Então, a rigor, a confiança é fundamental. Eu sei e tenho certeza absoluta, né, e tenho visto isso não só aqui dentro do nosso estado, dentro do nosso país, como citei Curitiba. Vou citar que há tempos atrás eu fui a Resende, e a Guarda Municipal de Resende recebe mais chamado do que a Polícia Civil e Militar junto. Por quê? Porque a cidade confia mais nela, nesse tipo de policiamento. Então, se você for aos Estados Unidos, qualquer pessoa, por qualquer coisa, pega o telefone e liga, em 3, 4 minutos tem alguém ali para te dar uma satisfação, para ver o que está acontecendo. Seja por um barulho que o vizinho está fazendo, você não é obrigado a bater na porta do vizinho, né, ou pedir síndico para diminuir o som, ou se vamos dizer assim, uma pessoa está passando na porta da sua casa por mais de uma vez, em seguida a polícia está lá. E você não vê polícia militar, ele não tem pinta de policial militar. Ele é um policial, na maioria das vezes está sozinho no carro. Aqui policial tem que andar em 3, 4 juntos. Mas aí, né, é o seguinte, ele não é policial militar. Agora ele tem farda, ele anda no carro justificado. Ou seja, ele não é militar. Ele é civil, igual a pessoa que chamou. A pessoa que pede o socorro, que diz que o 911 ou 190 no caso do Brasil, a pessoa diz que o 190 aqui vai ser socorrida pela polícia militar. Lá o cara é recebido pelo officer, pela polícia civil. É a polícia que é uma polícia civil, a polícia que cuida do policiamento ostensivo. Essa diferença, que é uma diferença sutil, ela é toda a diferença no arcabouço policial e da relação de confiança. Realmente, você colocou perfeitamente. A polícia lá, ela é civil. Começa com um delegado que é escolhido pela população. O xerife da... Né? Mas aí é o seguinte, você tem uma relação diferente com o policial. Você é vizinho do policial. O policial leva o carro para casa, o carro fica com ele, entendeu? Aqui, o PM, não, ele tira a farda dentro do quartel e vai a paisana para casa porque ele tem medo. A mulher dele não pendura a farda dele no varal do quintal porque... tem medo da identificação pela vizinhança. Quer dizer, há uma diferença brutal nisso aí. Tem algumas coisas... o Paulino levantou algumas coisas que são interessantes, fazendo essa comparação, esse contraponto com os Estados Unidos, né? Por exemplo, uma política bem famosa que é o Broken Windows, a partir do Broken Windows, que é a teoria das janelas quebradas, né? Que é o tolerância zero, né? Eu tenho algumas críticas ao tolerância zero, mas enfim, antes do desenvolvimento dessa política lá em Nova York, a primeira coisa que eles fizeram foi acabar com a corrupção, quer dizer, reduzir a corrupção policial. Combater a corrupção policial. Foi a primeira coisa. Então, existia corrupção policial? Existia, e muito. E a corrupção policial, na verdade, fazia com que a criminalidade... Quer dizer, era um dos fatores que contribuíam com que a criminalidade também se mantivesse alta. Isso não só em Nova York, como em outros estados, né? E acho que uma das coisas que foram feitas então foi essa questão. Então, aqui no Brasil, e aí especificamente no estado do Rio de Janeiro, nós precisamos combater a corrupção policial. E aí, por que que também a confiança, na verdade, ela tá quebrada, né? Por que que existe esse problema de falta de confiança, ausência de confiança, né? Além dessa questão da estrutura, né, militar, eu acho que vai além dessa questão da estrutura. Tem a questão histórica, né? Que é assim, a relação que a população tem e teve, né? E acho que agora, por exemplo, a relação que as pessoas, nesse momento atual, 2013, a relação que as pessoas estão tendo com a polícia é um fator extremamente importante para como elas percebem a polícia. Eu acho que esse é um momento extremamente histórico, né? De como elas percebem e como elas vão identificar a imagem que elas vão ter em relação à polícia. Como elas tiveram há anos atrás da polícia. E mais a questão dessa ideia de corrupção. Então, um pouco do que o Paulino falou, de essa ideia de nova polícia, que inclusive no início da década de 90, né, o professor Luiz Eduardo Soares, quando ele estava no governo, ele tentou implementar essa ideia, né, de nova polícia, né, que era justamente uma política que era justamente com essa perspectiva, né, de trazer justamente uma nova imagem para que a população pudesse mudar essa abordagem, né? Essa simbólica, né? De como perceber a polícia. Mas se a polícia internamente ela permanecer com os mesmos costumes, com as mesmas características, então não adianta. Então, na verdade, cultura, né? Com a mesma cultura, exatamente. Isso não adianta. Então, tem que, como Luiz Augusto, tá apertando a tecla, né? Se manter com essa estrutura. Não vai adiantar. Se o Estado não enfrentar a questão da corrupção, não vai adiantar. Agora, são várias questões que a gente precisa enfrentar, né? Você citou o exemplo do combate à corrupção. Primeiro, que o exemplo da tolerância zero do Giuliani em Nova York é um exemplo muito específico. Você mesmo fez essa ressalva. Está tratando de lá. Agora, por exemplo, a teoria da janela quebrada é uma teoria interessante, porque é uma coisa acadêmica, um trabalho acadêmico. O professor pega um carro igual, e mesma cor, mesmo ano, mesmo modelo, bota um no Brooklyn e bota outro em Palo Alto, na Califórnia, na rua estacionada, e deixa lá. O que estava no Brooklyn, ele foi vandalizado em questão de horas. E o que estava em Palo Alto ficou intacto, que é um bairro chique, um bairro nobre, ficou intacto durante semanas lá. Aí constatou-se isso. Então o que aconteceu? O professor foi lá e quebrou o vidro do motorista do carro lá em Palo Alto. Quebrou e foi embora. Em 2 horas o carro estava vandalizado também. Ou seja, se você não tem quem cuide do patrimônio, ele vai ser vandalizado. Se você não tem quem cuide do cidadão, ele vai ser maltratado. E se você não tem uma relação profissional e de cidadania que permeia isso aí, você nunca vai conseguir. Por exemplo, o combate à corrupção dentro da polícia não é o suficiente. É preciso você combater a corrupção dentro do Estado. Não é? A corrupção, como diz assim, não existe. Ontem eu estava vendo o voto de um ministro do Supremo. Esse novo ministro do Supremo Tribunal, ele dizendo, não existe corrupção boa, corrupção ruim. Não existe corrupção menor, corrupção maior. A corrupção é apartidária. Ela não é de um partido ou de outro. Em resumo, a corrupção é um elemento cultural também que é preciso ser solucionado. Na sua área, a corrupção é um problema? O senhor que é empresário, senhor Paulino? Olha, a corrupção está aí, né? Em todo lugar. Né? Há quem diga até que tem que se fazer uma estátua para a corrupção, porque ela também, em determinado momento, ela é interessante. Né? O monumento ao corrupto desconhecido. Mas, a rigor, né? Eu acho que tudo é isso. É um grupo de mutua ajuda. Verdade. Né? A rigor, quer dizer, vamos dizer assim, o político que prestigia, né? Um governo que prestigia uma cidade, certo? Em função de voto, ele está corrompendo. Né? Então, ele está oferecendo alguma coisa em troca de voto. Está oferecendo uma facilidade, não é isso? Então, quer dizer, a corrupção... É isso porque não existe cidadania, justamente, porque o cidadão não sabe que ele vota não em troco de coisa alguma. Né? Então, é por isso que Niterói sofre um pouco e tem um eleitorado, né, mais esclarecido. Né? Agora, o que eu acho, né, na minha opinião, que o que falta, que é o principal para mim na atividade política, chama-se vontade política. Quando você tem vontade política, você sendo político, sendo um governante, você vai objetivar e vai conseguir. Ele tem que ter a vontade de querer realizar aquilo. Né? Uhum. Mas os nossos políticos, eles estão mais preocupados em vender sonhos, uhum, tá certo? Coisas que levarão anos para serem implantadas, porque nos países onde existem essas coisas que eles estão oferecendo, foi uma coisa natural que veio acontecendo. Não é que de repente, aqui como na nossa região, você está vendo uma revolução, né? Em termos de modernização de bairro, de ampliação de rua, criando-se outros, né? Outros meios de locomoção que eu acho que nem foram estudados. Porque, por exemplo, o trem-bala, que será disputado só por grandes empresas estrangeiras, ele não consegue, né? Até hoje não se conseguiu colocar o edital na rua. Por quê? Porque é um estudo profissional profundo para aquilo se viabilizar. Então não é pegar um trem, bala e colocar daqui para São Paulo ou Campinas e a coisa realmente não funcionar. Agora, Paulinho, conclua. Vou entrar num tema aqui que eu acho que seria bom para nós. Eu acho que acima de tudo, né, falando de vontade política, em termos de segurança particularmente, que é o nosso tema de hoje, isso é obrigação do prefeito. A prefeitura tem que ser a primeira a cuidar, a proteger os seus moradores, os seus habitantes. Vou dizer a você por quê. Se o governador não tem afinidade com o prefeito de qualquer cidade, ele não vai botar o efetivo, ele, pelo contrário, ele vai tirar efetivo. Porque ele quer que esse prefeito vá para o buraco. Então, já aconteceu isso em Niterói, da sociedade produtiva, da associação comercial, os outros órgãos de comércio e de indústria, nós ajudamos na manutenção e reforma de vários carros do 12º Batalhão. Não tinha dinheiro para fazer, nós fizemos. Os carros ficaram prontos, o que aconteceu? Mandaram os carros, buscar os carros vieram para o Rio de Janeiro. Pois é, essa é uma política, uma prática política muito antiga, muito deplorável, é contra isso aí que a gente está falando, né? Contra esse tipo de política, é o tipo de política que não atende a cidadania. Esse é que é o... Golo, eu vou... Diga. Só para completar aí o meu raciocínio, né? Eu acho que uma cidade como Niterói, tá certo? E que vai buscar exemplo em outras cidades, que citei Resende aqui, né, que a Guarda Municipal de Resende, naquela época, eu estive lá, muito bem equipada, né, muito bem preparada, e o contingente escolhido, como nós tínhamos a patrulha rodoviária nossa do Estado. Mais, né, uma polícia. Lá que era a base, era lá em Niterói, no antigo Estado do Rio. Os patrulheiros eram escolhidos a dedo e tinham formação de média para superior. Então, eles te abordavam com uma outra, tipo, passavam... Agora, você vê que coisa curiosa, Paulino. O patrulheiro rodoviário, ele era civil. ele era do Ministério dos Transportes. Aí ele virou polícia, passou para o Ministério da Justiça. E você transformou ele em policial armado na rua e ele está lá na estrada. Pois é, e ganha medalha quando multa mais. Mas, quando... Daniel, antigamente era Patrulha Rodoviária do Estado, era pois civil. É. Não, existe até hoje. Não, agora não, mudou o nome, agora é Polícia Rodoviária. Polícia Rodoviária, Federal Polícia Rodoviária Estadual. Era PM, não era da PM. Agora, né? Eu era colaborador, tinha carteira de colaborador, porque se ouvia alguma coisa, ligado. Civil, tá vendo? Era um cidadão que justamente tinha uma carteirinha, um colaborador. Então, hoje não existe essa possibilidade, nem existe essa comunhão de interesses. São coisas distintas. Agora, eu queria voltar ao Luiz Eduardo. Não, só terminar. Então termina. O prefeito de Niterói, se ele quiser, ele inibe em 50% o problema da criminalidade. Primeiro, colocando o efetivo da Guarda Municipal, como eu disse, equipada, preparada e bem escolhida, porque o homem fardado já inibe, certo? A atividade criminosa. Sim. E ele estando espalhado, ele pode fechar uma rua com uma motocicleta, se vier um carro, ou colocar um carro, ele pode chamar a PM e dizer que, olha, eu estou perseguindo, eu estou cercando, tá certo? Eu prendi. Então, quer dizer, se eu for prefeito um dia na minha vida em Niterói, que não é minha pretensão, eu posso afirmar a vocês que bandido vai se arrepender de ter ido a Niterói. Porque qualquer um de nós sabe que isso é possível. É. Entendendo? Quer dizer, a presença do homem fardado nas esquinas, a presença do homem fardado, quer dizer, não é na porta só de um colégio, que é importante também, porque aquela criançada ou estudante precisa, mas na porta do comércio, na porta das residências, nos bairros principais. É o policiamento ostensivo, justamente, em qualquer lugar. Eu preciso interromper isso, você, para poder passar a palavra para o Dorian, senão o Dorian então, não fala mais. A minha colocação. que a Prefeitura de Niterói atue mais, ou tenha prestígio junto ao governo do estado, ou faça uma polícia municipal. Sim, agora é o seguinte, essa questão, voltando um pouco ao Luiz Eduardo Soares, ele quando foi secretário nacional e que tentou implantar um modelo de segurança e não conseguiu, e nós tivemos outras tentativas, até com o ministro da Justiça, que tentou abrir as penitenciárias e liberar metade dessa população carcerária, que é 500 mil de pessoas hoje, e que já cumpriu pena ou está presa à toa, não tem por que estar lá, entendeu? E sobrecarrega o sistema, encarece, tudo em resumo. Esbarrou no quê? Na falta da política do Estado, não é a política do governo, a política de Estado de você realmente combater o crime, combater o delito na raiz, na causa, na origem e não no remédio para dor de cabeça, que é o que a gente vem fazendo aqui até hoje. Como é que você vê isso, Tulio? Eu acho que você falou uma coisa que a gente praticamente não tem, que é política de Estado. Nós temos políticas, muitas políticas de governo. Políticas de Estado, acho que a gente é o que nos falta, né? Isso é um grande problema, né? Isso acho que não é só na área de segurança pública, né? Eu acho que isso é, mas sobretudo na área de segurança pública, né? Em função disso, são várias políticas de governo que vão sendo desenvolvidas para tentar, como parafraseando Paulino, né? Para vender sonhos, né? E tentar, na verdade, galgar novos governos, né? E não se resolve nada. Eu acho que é isso que tem acontecido. Agora, existem boas ideias. O problema é que, na verdade, nos governos as pessoas acabam não dando continuidade às propostas. Por isso que não se tornam políticas de Estado. Agora, eu só queria... Eu sei que o programa está quase acabando e eu queria voltar um ponto que o Paulino... Que, na verdade, era um ponto que eu falei lá no início, que eu não entrei, mas o Paulino levantou, mas que eu acho que é importante quando eu falei que a política de segurança pública não se restringe à polícia. E aí, o Paulo levantou a importância do município. E aí eu quero falar sobre isso, mas não enquanto polícia municipal, tá? Porque eu não acho que tem que ser... Eu nem concordo exatamente com polícia municipal, porque eu acho que a gente já tem muita polícia, né? Eu penso em políticas de prevenção. Eu acho que a gente precisa, e acho que o município precisa participar nas políticas de segurança pública, articulando com o Estado, articulando com o governo federal, desenvolvendo políticas de prevenção. Porque quem conhece as realidades locais é o município. E quem pode desenvolver políticas de prevenção é o município. O Estado não tem como desenvolver políticas preventivas. O Estado consegue desenvolver políticas e acaba desenvolvendo muito... quer dizer, o Estado só faz isso, né? É políticas reativas, né? Apesar de poder também desenvolver políticas de prevenção também. Nós estamos vendo agora, nesse momento, é a reação exatamente ao protesto das ruas. E eu quero encerrar o programa com isso, com essa pergunta para vocês dois. Vocês, em que medida vocês acham que a população na rua, que as manifestações de rua, protestando, pressionando, reivindicando, pode modificar esse cenário ou influir de alguma forma para que a cidade, o Estado, o país sejam realmente mais contemporâneos? Bom, vou aproveitar o gancho aqui para dizer o seguinte: já fui jovem, já participei de centro estudantil, né? Tanto no colégio, no ginásio, como na faculdade de Direito, no CAEV. Eu acho que a juventude precisa ser ouvida. Não é só o voto do jovem, o jovem tem que ser ouvido, né? E como eles não estão sendo ouvidos, estão indo para a rua e estão levantando a bandeira que nós já não temos condição, né, de estar levantando, a não ser através do microfone, em função da idade, em função da própria vida, né, cansativa que a gente tem, você vai perdendo o estímulo. Isso é natural, você vai entrando numa curva mais decente. E o jovem está no pique. Então, ele levantou, ele não foi por 20 centavos de passagem, ele conseguiu, através, né, dessa entrada, ele conseguiu fazer com que o Congresso votassem coisas importantíssimas em tempo recorde, né? A PEC, que estava assustando a todo mundo, imediatamente foi criada por eles e derrubada por eles no Congresso, né? Em função do quê? De um movimento popular. O que eu acho é que realmente isso é fundamental para a democracia. Só me preocupa um pouco quando o jovem coloca uma máscara, porque eu não sei se ali tem o jovem, ou se tem um policial que está fazendo uma contra-informação, ou se é o bandido que está aproveitando, né, para saquear, tá certo? Então, eu acho que aquele que coloca a máscara, aquele tem que ser fiscalizado de perto. Porque o outro, a outra turma não faz mal. O cara limpa, né? Justamente, o cara limpa. O estudante, né? Você falou ainda há pouco aqui, o jovem, que geralmente a massa é estudante, está com a cara limpa na rua. Se você tem alguém se mascarando, é porque tem alguma razão para isso. Certo. E aí, o que você disse é importante. É bom que a polícia fique de olho. Não é sair jogando bomba e dando tiro. É ficar de olho para ver se a pessoa é ou não, né, um manifestante pacífico, se está participando do protesto de maneira ordeira, e, né? Isso aí. Agora, Gilvan, para você encerrar. Bom, eu vou falar que eu tenho dois sentimentos, né? Eu tenho um sentimento de orgulho, orgulho em relação à população brasileira, né? E aí eu vou falar muito mais da carioca, da fluminense, né? Que se levantou e foi às ruas para dizer o que queria, né? Para dizer, falar sobre, para manifestar insatisfação em relação a tudo que tem acontecido, que tem sentido. Então, eu achei lindo, as manifestações foram lindas, né? Ver as pessoas nas ruas se movimentando. Então, eu fiquei muito orgulhoso da população que foi se manifestar. Então, acho que eu tenho esse em que esse medida sentimento, você acha que isso sentimento. É importante? Que as pessoas devem ficar na rua, devem continuar? Eu acho que tem. Eu acho que elas estão em busca dos seus direitos. Você também acha, Paulinho? É preciso manter essa mobilização? Eles têm que estar na rua, eles têm que estar na política, participando ativamente da atividade política dentro de um partido, tá certo? Porque é muito comum aqui, né, o brasileiro conversar sobre praia, sobre mulher, sobre futebol, sobre samba. Então, incluir a política nisso, né, para que ele possa, no clube, no trabalho, em qualquer lugar, também estar defendendo as suas ideias. E eu tenho, além do sentimento de orgulho, eu tenho um sentimento de decepção enorme. Além da decepção em relação ao Estado, além da decepção do que já acontecia, a decepção em relação à forma de reação às manifestações. É verdade. Bom, gente, olha, eu quero agradecer muito a participação de vocês dois aqui, o Luiz Paulino Moreira Leite, que é empresário e é o presidente da Associação Comercial de Niterói, e o Dorian Borges, que é professor e pesquisador do Laboratório de Análise da Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. O Tema Livre vai ficando por aqui. Um bom dia para você. Amanhã, às 10h05, nós estamos de volta. Até lá.